Deixa eu mandar um abraço especial às nossas enfermeiras sem calcinha. Meu irmão, pelo amor de Deus. Essas carroceiras já aqui com a gente. Começando na bolha, aí o povão já superlatando. Hoje aqui é a mansão da saudade. Aniversário que ganha de presente a vocês. A Luciosa aqui pra vocês de volta. Dança, gatinho, dança.

Vamos lá, filho. Quero que você sinta saudade. Quero que você venha sofrer para comprovar minha verdade. Quando eu dizia que gostava de você, a carroça. Me cansei de lhe pedir chorando que você me desse o seu amor, pois o nosso tempo foi passando. Entre nós dois só restou ódio e rancor. Eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você. Você foi muito ruim, me deixando triste assim, sem saber o que fazer. Eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você. Você foi muito ruim, me deixando triste assim, sem saber o que fazer. Começa por aqui, meu parceiro Augusto, juntamente com a sua primeira dama. Vem passear de carroça aqui, agora sim. Aniversário da Mansão da Saudade. E a Luciosa de volta aqui pra vocês. É o Maestro Nino começando na manha. Quero que você sinta saudade. Quero que você venha sofrer para comprovar minha verdade. Quando eu dizia que gostava de você, me cansei de lhe pedir chorando que você me desse o seu amor, pois o nosso tempo foi passando. Entre nós dois só restou ódio e rancor. Eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você. Você foi muito ruim, me deixando triste assim, sem saber o que fazer. Eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você. Você foi muito ruim. Olha meu parceiro Boca Vira-Lata. Assim, sem saber. Ei, Boca. Fazer. É parceiro de muito tempo. Ele aqui comanda os nossos Vira-Latas aqui em Guaraci. Valeu, Boca! E a gente pegando o clima aqui. Vamos embora, vamos embora. Eu tenho passado. Dona Raimunda, coitado do canário, está morrendo. Estamos gravando tudo hoje aqui. Lúcia Deus. Na cidade. De nada. Topa qualquer parada. É muito inteligente. Bicho polivalente. Já contei a história do meu lindo canário. E por pouco, muito pouco, ele não se acabou. faz, bate forte a emoção dentro do meu corpo. Meu amigo Nonato Meraguá. Nós dois não vai e vem, chamegando igual neném. Grande Nonato. Pra você é, que gostoso você faz. Meu carinho me seduz e teu abraço me satisfaz. Bate forte a emoção dentro do meu coração. Só nós dois não vai e vem, chamegando igual neném. Ai, me excita, me excita. É gostoso demais. Ai, me excita, me excita. Meu amor, quero mais. Ai, me excita, me excita. É gostoso demais. Ai, me excita, me excita. Meu amor, quero mais. Vamos lá, galera, agora sim, só no caque, vai. Ai, que loucura você é, que gostoso você faz. Meu carinho me seduz e teu abraço me satisfaz. Bate forte a emoção dentro do meu coração. Só nós dois não vai e vem, chamegando igual neném. Ai, que loucura você é, que gostoso você faz. Meu carinho me seduz e teu abraço me satisfaz. Bate forte a emoção dentro do meu coração. Só nós dois não vai e vem, chamegando igual neném. Ai, me excita, me excita. Melhor show audiovisual da saudade está diante de você. Búfalo do Marajó, a carroça da saudade. A luxuosa carroça. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar, decida, meu benzinho, por favor, que eu estou. A carroça. A carroça da saudade. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em mim. Também te abraço a nossa grande amiga Maria. Gosta mesmo. Aí, Maria! Amor, carroceira de luz. Meu lugar, decida, meu benzinho, por favor, que eu estou ali a esperar. Tô fora, Ruth, tô fora. CDs, gravando tudo. Direto do túnel do tempo. Botei o meu carro na estrada, saí por aí a rodar, tentando esquecer a saudade que você me dá. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção

que a paz já foi encontrada. E aí, Dudu? Que a guerra acabou. E aí, Tati? Bora pra cima, menina. E que a gente já possa viver e possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças, olha quem tá ali, minha amiga Isa, são brincar. E aí, Isa? Sorrindo, cantar, seu Lucas, soltar seu perfume de amor pelo ar. Há 2000 anos atrás, tentou na terra um rapaz que só falava de amor. E o mataram, mas o mataram fisicamente. Pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que nunca. Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. Já possa viver, já possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. A carroça. E crianças já possam brincar. Saudade só na manha. Sorrir e cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Luxuosa DJ Toninho. Vira a viola e cante uma canção pra mim, que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida e de Deus, de mim e de você. Boca. Que só lhe interessa da vida poder me amar. Boca, ele comanda os vira-latas da saudade de Icoraci. Uma ilha deserta. Ele tá aqui no Lazinho. Só na manha, Boca. Que tenha um barco para pescar, olhar ao redor e depois voltar. Que fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. E à tarde, quando o sol se for e brilhar a lua prateando o chão, vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Lembrando a rapaziada que daqui a pouquinho a Luciosa vai até a cidade modelo de Castanhal. É o Círio lá de Castanhal. E a carroça vai estar na sede do Guarani. Aí na segunda-feira, aquela tradição, já é sucesso total. Lá na Via Show, a segunda do real, até 20h. Você só paga R$1 na entrada e na cerveja. Mas a parada é hoje aqui, aniversário da Mansão da Saudade. Olha o povão já lotando, aqui é a mansão. Aí daqui a pouquinho já tem o nosso caceteiro, o Elton Frangini. Ego, tá bacana essa música aí, tu é doido, tá muito bacana, tu é doido. Essa noite eu não dormi, só pensando em você. Go, go, go. Descobri o teu abraço.